acho que até aí deu para entender mais ou menos que existe uma regra central que ela pode ou não ser flexível dependendo das necessidades, tanto físicas, como regionais, como de número de pessoas e aí por diante. Sim. Deu para entender que o Falcões começou por uma ideia de juntar motociclistas para fazer o mototurismo, depois se tornou uma entidade filantrópica. Por quê? Porque fazíamos uma festa que, onde participavam 30, no começo 30, hoje 50 mil pessoas. Por que não colocamos bandas, colocamos praça de alimentação, trabalhamos demais? Por que não pedir algo em troca das pessoas que nos visitam? Todo mundo faz isso. Sim. Pede dinheiro, pede, cobra entrada. Nossa entrada é alimento. Nós somos pioneiros nisso, né? Não em arrecadação de cesta, mas em motoclube, em festa de motoclube, nós somos pioneiros. Então, por que não pedir uma colaboração das pessoas que vão curtir 30 bandas, vão ter banheiro limpo, praça de alimentação, segurança, estacionamento, tudo grátis? Por que não? Uma colaboração social. Por quê? Não é, e outra, não é para nós, porque o nosso... Nossa moeda chama-se alimento, seja em cesta básica ou for, alimento, que a gente reverte para alguém. Um dia lá em 1996, a gente estava sentado, falando, pô, se a gente tem um potencial tão grande, que a gente achou que tinha, e depois com o passar do tempo ficou provado que tínhamos mesmo, de reunir tantas pessoas, tantos amigos, se a gente pode gastar tanto viajando de motocicleta, se a gente pode gastar tanto comprando motocicletas, é uma coisa legal, assim, a gente poder ter isso, mas, pô, com certeza, não ser motocicleta aqui, a maioria das motocicletas são preços de apartamentos populares. Se Deus nos deu tudo isso, por que a gente não vai devolver um pouquinho? E como que a gente ia devolver? Pegando nosso bolso e devolvendo? Não, nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar para... porque pedir é difícil. Ainda mais quando você tem para você. Aí você tem que pedir, você vai pedir para os outros. E a gente começou a ver que isso foi muito bem aceito. Por quê? Porque as pessoas nos conheciam e sabiam que a gente não estava pedindo para nós. E nós não estávamos pedindo dinheiro, nós estávamos pedindo alimento. Que eles, no começo, foi meio patinando, depois pegou uma força. Por quê? Porque eles viram que aqueles alimentos eram realmente direcionados às pessoas que precisavam. E isso foi crescendo, crescendo. Hoje o Falcões faz uma festa. Esse ano que nós não fizemos aquele grande evento, nós colocamos aqui 60 toneladas de alimento. As rádios, quando trazem grandes atrações e fazem esse lance filantrópico, arrecada 15 mil só para fome. E nós fazemos. Isso sem alarde. Nós conseguimos. Por quê? Porque nossos doadores são amigos empresários que confiam e acreditam naquilo que a gente faz e gosta de fazer. Você não precisa ficar... É isso aí, totalmente transparente. Todo o alimento arrecadado fica no meio da festa, como está aqui. Está aí, ó. O cara doa e vê aquela pilha de 160 toneladas. 160 toneladas são 3 carretas de alimento. No meio do salão, e está lá o nome dele na faixa, ele está vendo. Ele é um doador, está lá. Ele vê que está ali o dinheiro dele. O cara quer dar dinheiro, a gente fala, não, o telefone está aqui. Compra a cesta, manda entregar, nós não pegamos dinheiro. É uma troca direto da distribuidora de alimento, de cesta básica. Aí ele fala, não quero ir a distribuidora de vocês. Por quê? Porque a gente faz um trabalho junto à distribuidora de cesta básica. Como a gente vai comprar em grande quantidade, a gente briga para um preço menor. Por quê? O cara vai doar a mesma coisa, mas vai vir mais alimento. Mas se ele fala, não quero, eu tenho meu fornecedor, beleza, me manda o alimento. Eu não ganho nada para você comprar. Eu quero o alimento. Me manda. E tem cesta de outras fornecedoras, marcas, e tudo bem. No evento, vai o pessoal da cidade, ele entra com 3 quilos de alimento. Isso. 3 quilos de alimento é o canel. Então fica com a pilha de muito. Alimento do Sofre. Eles se reúnem num sábado, todo mundo faz um mexilhão que a multa é barata. E nós vamos pegar o arroz, o feijão, o óleo e vamos montar cestas básicas. Aquilo que sobra, assim, sobra entre aspas, que não dá para montar cesta básica, que normalmente é uma pilha de alimentos, normalmente a gente pega e leva para Sopão de Guarulhos, que atende quem? Motoboy, aqueles caras tudo lascados, que pagam um real e almoça, ele trabalha o dia inteiro, porque nós somos motociclistas. Nós temos que olhar para o nosso povo também, né? Então a gente pega tudo aquilo lá, leva para o Sopão e faz questão que seja feito esse trabalho de um real, o cara vir almoçar e trabalhar, porque lá, tanto faz se é só feijão, se é só arroz, só farinha, porque acaba rolando no Sopão. E a cesta tem que ter arroz, feijão, óleo, blá, blá, blá, blá. Mas a gente tenta fazer o máximo de cestas. E o que resta, que não dá para fazer cesta, isso vai tudo lá para o Sopão, para o social. Não só filantropia, não só responsabilidade social, você já falou do karatê. Ah, não, nem falei. Temos karatê também gratuito, a comunidade, bem grande. Vamos ter também um consultório de odontologia. Odontologia. Estou fazendo também. São dois dentistas? Isso. Também vai ter um consultório. Vamos ter um advogado. Trabalhando um dia, meio dia, durante um dia, para a população, tudo balcões, todos balcões, todos balcões. Vamos ter arquiteto para fazer toda aquela ajuda de regularização de plantas, ajuda da prefeitura, tudo. Então cada um vai doar meio dia do trabalho dele em prol da comunidade. O karatê é uma coisa vencedora, que nós comentar do lado de fora aqui, depois vocês veem. Começou-se assim, porque um dos diretores é mestre de karatê, aí ele falou, não, vamos dar para a molecada. Já tem, é um grupo muito grande, eles competem no kimono com esse símbolo do Falcões, karatê Falcões. Já foram campeões várias vezes, campeão paulista, e eles estão trazendo para nós o que vale. Não são os títulos que eles trazem. O que vale é ver essa molecada aqui fora da rua, fora das drogas, fora da marginalidade. E é lindo quando vê a molecada aí. Todos eles treinando. Tem crianças que não têm dinheiro, tem família que não tem dinheiro para comprar um kimono. Dá-se um jeito. Alguém vai dar, doa, ele doa para uma criança, o outro doa para outro, para os dois, e assim vai. Esse é o trabalho social na comunidade aqui. Isso aqui é para a comunidade aqui. Independente de ser... Tudo começou ali, né? Começou a crescer. Isso em 95. Ah, sim. Não, em 95, na verdade, a gente ficava no Lava Rápido, lá perto da Guarumotos, lá em cima. Perto do cartório, em cima. Como chama aquela avenida lá que vai sair lá na Dutra, lá na Timóteo, lá em cima, perto da Praça do Estudante. Então Lava Rápido ali. Tudo começou mais ou menos ali. Aí de lá nós viemos para a frente da UNI, que depois nós fomos para Raal, lá em cima, perto dos prédios ali da Timóteo. E aqui, sempre doado ou aluguel. Agora aqui foi doado pelo prefeito Eloy Teta na época, aí nós começamos a construir, estamos construindo há 6 anos. Another question? A parte social só tem a parte do karatê, esporte, outro esporte? Esporte, karatê e motociclismo. E temos também um esporte muito praticado aqui. Levantamento de copo? Não. Churrasco. Nossa, como o povo gosta. Você viu o tamanho da churrasqueira? Isso. Lá em cima tem outra. Churrasqueira é todo lugar. Churrasco. Nem todo mundo bebe. Nem todo mundo bebe. Então o esporte. Só que o churrasco é praticado por todo mundo. 100% da verdade. A gente até fez uma cozinha aqui, porque às vezes a gente faz almoço para nós. O Cidão é nosso diretor. diretor de disciplina. Oi, prazer. Ele é que puxa a orelha do pessoal quando... Porque existem, cometem alguns deslizes de sei lá, na estrada, ou, mas ele é o... Ele é o chefão. Ele é o chefão da disciplina. Entendi. Normalmente é um policial de alta patente e tal, porque não tem, impõe respeito, né? Então, o cara do financeiro, normalmente é um executivo da área financeira, como ele também... Porque o cara é financeiro, são dois executivos financeiros, os caras para cuidar da tesouraria, até porque a gente confia muito. O rapaz social, do diretoria social, é um cara que se dá bem, todo mundo ama o cara. Então, o cara para conversar, quando o cara tem um problema, vem, conversa, e assim vai. A gente tenta, dentro do grupo, como é super heterogêneo o grupo, só é homogêneo no motociclismo, mas nós temos aqui pessoas de nível cultural diferente, nível financeiro diferente, de interesses diferentes, de idades muito diferentes. Então a gente tenta, dentro desse grupo, ir pensando pessoas, primeiro, que ele queira ajudar, né? Porque aqui ninguém recebe para ser diretor. Segundo, que ele tem experiência naquela área, porque não adianta eu colocar um cara aqui, um dentista para cuidar da tesouraria e o tesoureiro para cuidar do estacionamento das motos. O social, o rapaz social que todo mundo gosta para ter disciplina. Não, disciplina tem que ser um cara mais forte, de presença. Então, tem que ser. Não que o outro não tenha presença, mas ele, você entendeu? Ele tem que ter autoridade, não é porque ele fala. Tem que ter autoridade porque todo mundo vê a autoridade dele. E o cara do financeiro, ele tem que ser um cara que conheça o financeiro e que todo mundo confie nele. Porque aqui não gira dinheiro. Mas independente disso, 40 pau por mês, você vai entregar na mão de alguém, o que ele vai fazer com isso? As pessoas têm que confiar nesse cara. Você fala, pô, mas esse cara é puta safado, eu vou pagar pra ele. Não vira. Ele tem que faz tempo. Não, o que acontece? Nós somos um motoclube que nós temos um presidente desde a fundação. O vice-presidente já mudou algumas vezes, mas o presidente continua. A gente não sabe, não entendeu ainda se não mudou, porque ninguém quer pegar a bucha, porque não é fácil. Ou também porque as pessoas gostam tanto dele, sabe que ele ama tanto isso aqui, que seria tirar um filho do ventre dele. Seria fazer um aborto. É uma coisa... Ele é um cara super conhecido. Temos outras pessoas super conhecidas aqui. Mas ele é o presidente do Falcões. Ele é o presidente. E é conhecido assim. E tá tudo bem. Por que mudar? Vamos continuar. Como é que a gente vai inventar a roda de novo? Mas, deixa... Né? Mas pode, claro, claro. Não, eu quando vice-presidente, dos 16 anos de Falcões, eu fui vice-presidente, acho que pelo menos 11. Ele colocou umas 3 vezes na mesa e falou, pelo amor de Deus, assume que eu preciso descansar. E eu sou, dizem, né, que eu sou um cara conhecido. Assim, seria o estereótipo do cara para substituí-lo. Mas não é. Eu falo para ele assim, como que eu vou ficar no teu lugar? Nós vamos chegar em alguns lugares, aí o cara vai chegar e falar assim, me chama, eu quero aqui o presidente do Falcões. Aí eu vou subir. O cara vai me abraçar, vai me beijar e falar assim, Ronaldinho, vice-presidente do Falcões, cadê o pai a câmera? Não, agora sou eu. Não vira, você entendeu? Não vira. Porque existe a tradição. Contra a tradição você não briga. Né? Então, como hoje eu já saí há 3 anos da vice-presidente, chega em lugar lá, os caras falam, chegou aqui, tá entrando na festa aqui, o Ronaldinho, vice-presidente, eu não sou mais. Sabe? Por quê? Porque é um lance das pessoas se conhecerem, saberem. Com o tempo vai mudando. E ele já quis mudar algumas vezes, tá falando mudar de novo, mas não é. Ele é o cara. A gente já falou, se você não quiser mais ficar operacionalmente, que fique como presidente ONU e coloca-se um administrador para tocar, mas tem que ser o cara. Tem que ser o cara, né? Não vira, não vira. Quer dizer, talvez até vire porque não abutre e virou. Mas nós não queremos. Nós não queremos. Deixa ele lá. Cycle é uma empresa que faz um evento, tanto é que deu todos os problemas que deu. Não é feito por motociclista, é uma empresa que faz um evento para motociclista e cidade. Existe alguma lista entre um motociclista e outro? Não, aqui no, aqui no Brasil a gente pode dizer que não existe aquilo que existe nos Estados Unidos de território, de... Por quê? Motoclube aqui, ele é voltado para quê? É para festa, andar de motocicleta e amizade. Nos Estados Unidos é diferente. Os grandes motoclubes são voltados para negócios lícitos ou ilícitos, não importa. Mas existe o lance de domínio de território. Aqui não. Aqui se você vai sair aí, você vai ver bandeiras, ou seja, brasões, muito diferentes dos nossos. Eles são amigos que vêm aqui, frequentam aqui, são bem-vindos aqui, como nós somos no Brasil inteiro. Mas fora do país você já não, nós temos no Uruguai dois integrantes, tínhamos no Japão, ele voltou para o Brasil, e tínhamos nos Estados Unidos, que não temos mais contato com o cara, não sei o que aconteceu, mas já tivemos. Mas a intenção do Falcões não é crescer em número. Nós temos uma intenção de crescer como sempre tivemos, organizadamente, e a peneira aqui é muito fina. O cara, para se tornar um falcão, ele demora 2 anos, pelo menos. Primeiro ele entra só com essa bolachinha aqui. Depois vocês vão ver aí fora. Depois ele se torna meio pet, onde ele tem nas costas assim, falcões e raça liberta. E não tem o desenho do falcão. E por último ele fecha o brasão dele, onde ele se torna um falcão com direito a voto. Nesses 2 anos, quais são os critérios para ele ser efetivado ou não? Os critérios são participação, amizade, honestidade. Ele está sendo julgado todos os dias que esteja aqui ou que esteja na estrada, para ver se ele... Não é só o motoclube julgá-lo, ele também tem esse tempo para ver se é aquilo que ele quer. Porque às vezes ele viu um negócio e fala, pô, é legal, chega aqui, não é isso. Então é um período onde ambos se analisam. E o final desse período é quando ele pega o brasão fechado, que ele se torna um integrante do Falcões. Nesse momento, ele foi aceito pelo grupo e aceitou o grupo. Foi a união. Aí nós damos tapinha nas costas da massagem. Uma massagenzinha. Você é do Falcões há quantos anos? Foi formado em 95, eu estou desde 96. Falcão de pena branca, a gente fala, mas o que que acontece? É claro que nós temos aqui grandes caras, grandes motociclistas, e temos os caras que, assim, vem porque gosta da ideia, participa, mas ele não é aquele motociclista ferrenho. Eu chego e falo assim, Tatão, nós vamos carregar areia. Ele vem para carregar areia. Tatão, nós vamos viajar esse fim de semana, vamos fazer uma tocadinha de 1.300 quilômetros, 1.200, ele vai. Porque ele é um motociclista e vai andar de moto. Porque a festa é tudo a mesma coisa. Você sai daqui, vai no Rio Grande do Sul, vai daqui em Campinas, vai daqui em Mato Grosso, em Bonito. A festa é tudo a mesma coisa. O que nos leva a fazer isso? A estrada, andar de motocicleta, curtir aquele vento na cara, aquela liberdade, com ou sem a mulher, mas é a liberdade. Isso é gostoso. Porque a festa, a gente não precisa andar 30 quilômetros durante um fim de semana, que você tem 5, 6 festas por aqui. Gostoso é a viagem. é conquistar novos amigos, abrir portas, sabe? Já houveram várias vezes aqui de integrantes viajarem e eu pegar a internet ou o telefone e falar, ó, tem um amigo meu que tá indo aí, se ele precisar ajuda. Bom, chega lá, o cara tira os filhos do quarto para ele dormir na casa do cara. Sabe, é um negócio absurdo. Por quê? Porque ele é um motociclista lá, de uma cor diferente, de uma bandeira diferente. Mas ele é um motociclista amigo. Quando eles vêm para cá, a gente tenta fazer da mesma forma. É claro que São Paulo é diferente. Você vai para o sertão aí, os caras tiram o filho do quarto para você dormir. Aqui você não vai fazer um negócio desse porque não é da nossa cultura. Mas a gente pega e vai lá, aluga um hotel, leva o cara no colo, sabe? Faz de tudo. Faz de tudo. Então, essa é a reciprocidade de toda aquela amizade que você conquista sem interesse. Porque tem cara que te recebe e ele tem certeza que ele nunca veio para São Paulo. Mas ele te recebe, tem orgulho de te receber, a família dele te recebe, é muito legal. Esse é o espírito do motociclismo, do motociclista. E o que eu estou falando, motoqueiro ou motociclista, independente da palavra, não é aquele cara que anda na marginal, atropelando todo mundo, derrubando... Não, motociclista é outra coisa. Motoqueiro de antigamente é outra coisa. São pessoas que gostam de andar de motocicleta e não precisa fazer essa zona toda que os caras sabem. Os caras de colete, 90% com certeza você pode confiar e tranquilo, se ele tiver parado na estrada, para, ajuda. Porque nós também, quando vê um cara parado na estrada, nós paramos. Se o cara é de brasão, aí a gente já para para ajudar, para ver o que acontece. Porque 90% são pessoas, sabe, que gostam de curtir a estrada. Não interessa se é rico ou se é pobre, mas eles gostam de curtir a estrada, estão fazendo a mesma coisa que a gente. E a gente para para ajudar. Agora, esses caras que a gente não vê que não tem nada, não é discriminação. É que a gente não sabe o que acontece. Você para para ajudar o cara, sai do mato, o trem te leva a moto, te leva dinheiro. É complicado. Mas não tem... Tem caneta aí? Tem. Bom, você não tem.